Olá, boa noite. Sintoniza a Rádio Comercial. O relógio acabou de marcar uma hora. É o som que indica de terça a sábado entre a uma e as três. As horas de António Sérgio. Hi. I love you still. I always will. Lá voltamos ao que quase poderia chamar-se o ritual de lo habitual, Security Polity e as duas do costume do CD single de Boom Boom Bap, The Last Time I Looked. As boas noites, horas de António Sérgio, Rádio Comercial. The last time I looked was a handsome young man. Oh, the last time I looked, she was a pretty young thing. Last time I looked, it was a place I could change. It's the last time I looked, I met somebody's eye. There in the gaze, well, under the day, I'm at somebody's eyes. The last time I looked, well, there was work to be done. Oh, the last time I looked, we'd be together again. The last time I looked, we could choose who we please. I met somebody's eyes, but there I could see what I couldn't disguise. I met somebody's eyes. I'll be a long way from here. By the tree of cocaine, in a river of beer. And young women will sing from philosophy now, while the boys steal the keys to the kingdom somehow. Strongholds arise. I'll meet somebody's eyes. Iniciais. Mais uma dupla hora de António Sérgio, as horas por aqui na Rádio Comercial, neste caso a dupla de quinta-feira. Estiveram interessantes submetidos a dois registros magnéticos nas duas noites anteriores. Security Polity de Boom Boom Bap e The Last Time I Looked. Assim que há uns bons meses atrás começámos a conhecer aos poucos o álbum novo dos Snow Patrol, era o single You're All I Have. O melhor estava evidentemente para vir, Chasing Cars. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? The best music I've heard. It was 100 degrees as we sat beneath a willow tree. The spirits didn't care, they just hung in the air and refused. It's so far. I knew I'd made a horrible call, and now the state line felt like the Berlin Wall. And there was no doubt about which side I was on. Mm-hmm. 'Cause I built you a home in my heart with rotten wood, and it decayed from the start.

Rose, como é habitual, e voltaram a ser as mesmas para Bright Idea dos Orson. Bright Idea e Happiness. Mais recentes e, sobretudo, na exposição dos nomes novos de álbum Live. A inscrição na agenda dos Novos Novos, uma das rubricas privilegiadas por aqui nas noites da Rádio Comercial com as horas de António Sérgio, é o caso dos álbum Live, álbum Into the Blue Again, foram saliências, aliás, foi saliência para Writings on the Wall, o outro é mais habitual, este Always For You, The Album Leaf. Cada vez que se aproxima de uma bomba de gasolina, a sua carteira até treme. Quando vê o contador a mexer, põe-se a pensar na quantidade de coisas que já não vai poder comprar este mês. Nós percebemos. A sério que percebemos. Por isso, todas as manhãs, o Pedro Ribeiro vai oferecer-lhe dinheiro para a gasosa. Sempre às 9:15, na manhã da comercial. Estamos ainda no domínio dos nomes novos, ou mais ou menos novos, de Rapture 2, certo? Este foi o título do tema Pieces of the People Will. O outro velho single já conhecido, Get Myself Into It, The Rapture. 2017. O planeta vive tempos de anarquia e a raça humana está prestes a extinguir-se. Since women stop being able to have babies, what's left to hope for? O futuro é uma coisa do passado. Why do you think we can't make babies anymore? It doesn't matter. It's all over in 50 years. A Rádio Comercial apresenta Os Filhos do Homem, com Clive Owen e Julianne Moore. Ganhe convites duplos para antes estreia ao longo da emissão e em radiocomercial.clix.pt. Estreia a 26 de outubro com a garantia Rádio Comercial. Comercial. Era uma vez um disco com as canções da Maria. Maria de Vasconcelos mostra as canções de Era Uma Vez. Esta sexta-feira, na FNAC do Colombo, às 9:30 da noite. Com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial Noite Dentro, a dupla de quinta-feira, António Sérgio, nas horas 8 minutos até às 2. Ai, eu... Finais da primeira das duas horas de quinta-feira, António Sérgio na Rádio Comercial. Down on my knees. Down on my knees. I'm begging you.

São os sons que identificam a entrada de cada uma das horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Acontece de terça a sábado por aqui, entre uma e as três. Já dissemos boa noite. Repete-se. Abertura da segunda das duas horas de quinta-feira, António Sérgio convosco na noite da Rádio Comercial, de volta ao velho álbum estreia e maravilha de estreia dos Suede com Sleeping Pills e com um saltinho também para The Drowners. Suede.

je remonte sans cesse le comptoir de mes rêves et là je me stoppe et je regarde. Tellement de gens différents, des pas marrants ou pas mariés, aux marins qui n'aiment pas ramer, aux marins qui n'aiment pas ramer, et ces maisons qu'on ne finit pas, et ces maisons qu'on ne finit pas. De poste de télévision qui me sert à rien pour que je te rencontre, que tu lui parles, lui pose la bonne question, il n'ose pas entendre la réponse, il n'ose pas entendre la réponse, et ces bateaux qui ne partent pas, et ces bateaux qui ne partent pas, et ces maisons qu'on ne finit pas, que l'on emménage et qui ne nous plaisent pas une fois terminées, alors hop, on s'en va. Et les ruines qui restent là et pourrissent à côté de nos têtes d'enfants, et les ruines qui restent là et pourrissent à côté de nos têtes d'enfants, et ces fusils qui ne se taisent pas, et ces fusils qui ne se taisent pas. Ces messagers de Dieu qui ne nous veulent pas parce qu'on n'est pas comme ça ou qu'on n'a pas le même baptême. On ne gagne pas les mêmes batailles, non, on n'a pas le même baptême. On ne gagne pas les mêmes batailles et moi je taille la pierre à main nue. Dans tout cela avec ma tête pour enfant. Et moi je taille la pierre à main nue. Dans tout cela avec ma tête pour enfant. Et mes rêves d'acteur dans tout cinéma où mon rôle serait d'être amoureux de toi. Et ces fusils qui ne se taisent pas, et ces bateaux qui ne partent pas, et ces maisons qu'on ne finit pas, et ces bateaux qui ne partent pas. Tant pis pour eux, on y va, on y va. Alguns minutinhos na segunda hora da dupla de quinta-feira para lá, Rio Quetanu, o álbum O Ver, a dupla tour. Sur une bouteille d'eau de, je remonte à tes bras. Jamais le drapeau rougissant de sa virginité. Regarde son honneur, regarde son honneur, regarde son honneur. Regarde son honneur, s'enfuira par la mort, la triste voleur, la sedance son corps. Tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre. Tu peux creuser la terre. Tu peux creuser la terre avec tous tes remords. Creuser jusqu'à l'enfer. Creuser, creuser encore. Non, tu n'auras rien d'elle. Non, tu n'auras rien d'elle. Non, tu n'auras rien d'elle. Thank you. que integrou luso-franceses, La Rue Quetano, que cessou e desenvolveu-se para um outro que ouviremos em breve, o disco Mora, porque há algum tempo, mas não houve ocasião, Mon Côté Punk, La Rue Quetano, ao vivo, ouvert, à double tour. Falta a cereja no topo deste pequeno bolo, quase o queque, e será Le Cigale já a seguir. La Rue Quetano. Entends-tu passer dans ta rue une parade d'espérance et qui chante et qui danse évoque, évoque la galère, le cap sur la bohème, évoque, évoque nos chimères, le cap sur le fédène et des cigales dans la fourmilière. Et vous ne pouvez rien y faire. Y a des cigares dans la fourmilière. Et c'est pour ça que j'espère. Et des beaux choix, entends-tu, oui, entends-tu, passer dans ta vie. Parade de scandale, c'est les enfants là-bas. Et ça jongle, ça crache le feu, et ça fait boum boum dans les oreilles. À votre bon cœur, mesdames et messieurs, à votre bon cœur ou pas, c'est pareil. Il y a des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez rien y faire. Il y a des cigales dans la fourmilière, et c'est pour ça que je fais. Entends-tu passer dans ta vie une parade de fortune, c'est les oiseaux sans plume. Et qu'est-ce que ça change, n'a que mal à vivre comme il respire. Quitte à trouver la dalle, ils ont tant de choses à dire. Il y a des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez. Passer dans ta rue une parade de fil en fil, c'est le théâtre des villes. Et qui joue toutes les langues pour mieux parler de l'amour, pendant que le monde se demande si demain il fera jour. Et les cigales dans la fourmilière, et vous pouvez rien y faire. We'll be right back.

vez tudo, mas mesmo tudo em soltas, na edição dupla de quinta-feira, António Sérgio nas horas de rádio comercial. Crystal Ball, Kin and the Iron Sea. E é pura diversão. Entrega aos Câmara Obscura. Thank you. Obscuro, outra vez em destaque. Dupla hora de António Sérgio, Rádio Comercial, Noite Dentro, neste caso, edição de quinta-feira até às 3. Certos do álbum Let's Get Out of This Country, os mais pândulos e mais radio-friendly passaram já. Ficamos para mais uma. Essa noite começa com água e sal. Água e sal. Para dançar ou apenas bater o pezinho. Sábados, 10 meia-noite, com João Vaz. Água e sal, como a água da mar, que se vai entrar no céu. Rádio Comercial. são as outras já da parte final do Blue Hour de quinta-feira. António Sérgio, nas horas, os Clap Your Hands Say Yeah Over and Over Again. Took a trip to California, see where those old days are gone. Cracker. And the girl that went with them, curiosity, that's all I swear, I swear. In Mendocino County, thought I saw Thomas Pynchon at the end of the bar. No, that's just Rob Bresnahan writing his real astrology column. Headed up the coast with my only Jewish Mexican friend. Found a bar in Arcata, it was the means to an end. In the alley for smoke, got beat up by some Aryan goons. Lying in my blood, I said, hey, Juan, does this mean I'm still a gringo? Where have those days gone? Where have those days gone? Where have those days gone? Towards the ocean through brambles of a lullaberry thorns. While blue lights they flailed, sirens wailed, we were ripped and we were torn. Don't know why we were hiding, never could make that girl wanna stay. It made sense to me then, it's curiosity, that's all I swear. Where have those days gone? Where have those days gone? Where have those days gone? Where have those days gone? Where have those days gone? Where have those days gone? Do último Cracker, chama-se Greenland. Algo que tudo indica foi gravado mesmo na Groenlândia, como nós conhecemos melhor. Cracker, que nos habituou em anos anteriores a momentos especiais, um deles fica revisto neste tema que encerra a nossa emissão de hoje. Então, agora sim, é a despedida. Voltamos amanhã às antenas da Comercial, às horas de António Sérgio. Boa noite. E tu, a plágio. Well, the first dance cost me a quarter, and the second dance cost me my heart. Now I'm here on this Boston. drank all night. Now my eyes are black, 'cause I fought all night. I come stumbling home to sleep alone, but it's alright. Yeah, it's alright. And it's hard to tell what it is and what it's not, until it is something that you ain't got. It's something. I fought all night.